120.8. Goodbye, thank you. Goodbye, sir. Papa Romeo Alfa, Papa Oscar, controle. Tá voando agora na proa 230, proa ideal para o bloqueio de ideais, seria 220. Afirma, eu vou ter um pequeno desvio aqui, só de uma formação, mas já estou regressando a rota, tá brigando. Tem, está livre de desvio, Alfa Papa Oscar, porta o ponto. 3804, pode prosseguir agressivo? Afirmativo, está 3804. Desça para 2 mil pés, ajuste 1017, livre LS, reporte estabilizado. 2000, Porto Alegre estabilizado, 1017, 3804. Papa Romeo Hotel, Bravo Hotel, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 090, ajuste 1017, voe rápido. Salvador, Alfa November, Sierra 601, good afternoon. Under 601, radar contact at departure, climb to flight level 340. After 2,000 feet, fly heading LF intersection. And I'm going to just now coordinate with the airport information, sorry, with airport administration for a vehicle for you. Okay, so you want us to leave the aircraft here and a vehicle that brings us to the terminal, is that correct? 2067, autorizado decolagem, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 1129. Só para o nível 100, o ajuste 1017, está presente voando e tá. Primeira curva à direita após a decolagem, pistão no zero, código 5454, controle no 20, decimal 8. Autorizado então, 360, conforme a rota do plano, pendulou 17. Armou, elefa, curva à direita, 5454208, gol 9912. Correção para posicionamento, 9912. Clarei. Almeu Alfa Papa Oscar. Acerta. Frequência do voo match. 12395, 12349. 1249. 4463, vai. Salvador, azul 9388, com a Papa Natal, pronto para copiar. Sim, se aguarde para copiar, é o 9388 da azul? Afirmo, sai da presença, senhora. Zero. Teve para dar terminado, chame Ilhéus em 120, decimal 1. Colado ao 13, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. A 3804, chame final em 119, decimal 8. 198, final, boa tarde, 304. Bom. Controle, o gol 2067, boa tarde, decolado na sua escuta. 2067, contato radar na decolagem, subo para o nível 360, após 2000 pés, direto Leda. Após 2000, direto Leda, eu vou 2067, obrigado. Papa Tango, Sierra Tango, Mike, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 1251, 13325, Sierra Tango, Mike. Acione identificação, voando na proa de ITAP, o ajuste 1017, desce e mantenha nível 110. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Patrulha 04. Patrulha 04, aguarde. Papa Romeu Bravo, Hotel Bravo Hotel, vai ter condições de efetuar a descida? Afirmativo, senhor. Gente, desce e mantenha 3 mil pés, o ajuste 1017. 3 mil. 467. 350 autorizado a Natal via Upperdulo 10, Cuca de Parque Convencido. 5467 transponder, 20.8, controle 9388. 9388, só confirmando o destino Serra Bravo, Serra Golf. Serra Bravo, Serra Golf, entre o 9388 azul. Afirmativo, correto, chama para posicionamento. Tá passando o Juliette, Romeu, Juliette, Romeu, confirma. Passando Romeu, Juliette, Romeu, está em espaço aéreo Golf, mantendo a proa de Serra Novembro, Juliette, Delta, apenas confirma estimado para mudança de ré. Contact Recife Center, frequency 128.8, if enable 126.0. Frequency 128.8, if enable 126.0. Goodbye, thank you. Como assim, prossiga? Sete, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.0.1.7, voando ITAP, Guaralma 5. 6320, desça para o nível 050. 050, 6320, velho. Control 1867. Composição de 11 horas, 8.5 milhas. Cruzando nível 100 para 4.000 pés no Learjet 35. Papa Romeo Bravo, Hotel Bravo Hotel. Para perda de altitude, vetor sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, seu limite é CD Mike 1205. Afirmativo, esquerda 360, limite CD Mike 120, Simbra, chame final em 119.8. Esquerda 360, desce até 3.000, Hotel Bravo Hotel. Afirmativo. Então, chamando agora, confirme a frequência. 119.8. 19.8, boa tarde. Salvador, gol 1867. Confirmo, 1867. It's a firm, Arbor, departure. 1867, radar contact at departure, climb to flight level 360. Fly heading correction via Arbor departure. Via Arbor departure, climb 360, go 1867. Go 1867 after crossing flight level 080, resume my navigation while I head in the left intersection. Okay, passing 080, there, flight direction left, go 1867. Guarauno 5, confirma indicado. 320, Guarauno. Prato, puxa na M320, reduz a velocidade, 220 nós. 220, reduzindo 6320. 1-0-1-7-3-2-1-6 está presente, Voituna. Comando, está presente, Duna, ainda a 4.000. Gente, desça para 3.000 pés o ajuste 1-0-1-7. 2067, chame o campo Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 3804, final de LR 76, 10, checado, travado e visual. 3804, boa tarde, tráfego avistado, ajuste 1017. Pouso autorizado, senhor Cristiano 0, vento 160 graus com 08 nós, 3804. Autorizado com o 3204. Afirmo 3204, reporto somente que a Taxway Golf em Taticago, sua hidronave lá naquela posição. Por gentileza, pouse a fim de liberar a pista no máximo Taxway Foxtrot. Libera Foxtrot, quente. Plano 3193, pronto para cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, nível de voo 360, a rota Irumi, Upper November 857, Molson. A subida será corrigida, é o Leda Irumi, primeira curva à direita. Código transponder é o 5462 e o controle 120.8. Autorizado nível 360, Galeão, rota Irumi, Upper November 857, Molson. Saída da El, Leda Irumi, controle 1208 com o transponder 5462. Correção para posicionamento. Para 15, chame final em 119 decimal 8. 119 decimal 8, Guará. Controle 86320, pode lá na proa 035 para emitir uma formação à frente. Confirme, proa 035. Confirma, Chico, para emitir uma formação que a nossa aprendeu. Sente o Ocean 6320. Livre de desvios. E reporte ao térreo. Boa tarde, escute a informação para trás, chame na frequência 1201 do solo clearing. Uno 867, chame centro Recife em 128.8, alterno 126.0. Chame da externa, senhor, com cheque de trem para autorização de pouso piscina zero até o Bravo Hotel. Chama lá na externa, com cheque de trem até o Bravo Hotel. Recife 1288-8260, Maslon, go 1867. Poderia repetir, por gentileza, a matrícula? Hotel do Bravo. Hotel do Lu Bravo, seguinte. Bosco, poderia confirmar o horário do plano de voo? Decimal 8. Final 19-8-6-3-0, uma boa tarde, senhor. Boa. Carros 2-3, libera pista no máximo até taxa de Foxtrot, senhor. E chame solo em 1-2-1, decimal 1. Obrigado, Foxtrot, 2-1-1, obrigado. Só por curiosidade, aquela nave, ela vai estar parada na Golf? Infraero, sim, afirmo. Está parada na Golf e a Infraero vai decidir sobre a situação da aeronave, senhor. Entendi. Está sem pátio, é, para estacionamento? Também. Ok, obrigado. Nível 080, serviço radar terminado. Chame agora a Ilhéus em 120, decimal 1, com voo. Alô, Salvador, o Azul 9388, por Tibete Sama. Tenha nível 050, ajuste 1017. Inicie redução para 240 nós para o sequenciamento. 240 nós para o 0. Poderia confirmar o setor de sobrevoo? Conforme o acertado, a parte é a chance, depois de acertar o resultado. Gente, aguarde. Para o taxi voo 9912-157, 5 horas e 25, Brasília. Patrulha 0 consciente, confirma o tempo estimado do sobrevoo. O ajuste em Salvador 1017, sob condições visuais, 500 pés. Represente aproximadamente 45 minutos, que vai entrar aqui, vai fazer o estádio da Avenida Comandante. Controle ciente, o Patrulha 04, reporte caso vá sair da área do estádio. Sim, vai reportar a área do 04. Só por gentileza, na próxima chamada, chame como Copa 04, que facilita aqui pra gente identificar o senhor, tá ok? Ah, ok, eu não havia entendido, ok. Obrigada. 15 segundos para a sua autorização, ok? Salvador, salve Salvador, boa tarde, 3204. 3204, taxa de Alfa, chame a Juliette. Alfa, antes da Juliette. 050. 9912, boa, espera. Menos desvio à esquerda, o senhor já retorna a rota. 763-15 está livre de juiz. Corrigiu, ingresso bilhete, porta 1. Bilhete de 1, obrigado. 085. Negativo, reportar abandonando o nível 085. Copa 04, autorizado, Salvador, Salvador, saindo somente corredor Axé após aguarda autorização para vertical da Fonte Nova. O aguarde o código transponder e conteste por gentileza. Recordo para gente, comprou a Sul para Axé depois Fonte Nova. Aproximadamente 10 minutos de vertical do hotel de vídeo, hotel de seleção. Manterá entre 500 e 1000 pés, excelente. O transponder pago pelo Conabra foi 5 mil. O Copa 04, você voou com o código transponder 0101? Já vou, mas segundo o CGMA, foi orientado decolar com 5 mil, mas aguardando sempre o passageiro. Afirmativo, acionando o código 5000, ciente, o Copa 04. Inicialmente, só confirmando, inicialmente vou no corredor Axé e após Deville, é isso? Afirmativo, ó, volta em torno do farol de Sapo. Copiado, Copa 04, confirme espaço também. Espaço da FPA 03 Hotel B. Ciente, acionamento, táxi e decolagem, agora com a torre 118.95, bom voo, Copa 04. Muito obrigado, 118.95 para o Copa. Hotel Bravo Hotel, ciente, ingresso via Alfa, caminhante da Juliette. Azul 9388, autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Chama para o táxi, Azul 9388. Ainda não avistado, ajuste agora no 017, continua a aproximação, chame externo, trem baixo, travador avistando, Guará, no 5. Gente, forma já está full, ILS, trem machado travado. Guiado Guará 15, tem pouso autorizado na pista 10, o vento de 160 graus com 10 nós. Gente, livre pouso, informe para visual com a pista. Gente. Janeiro 45. Gente, desço para o nível 050, ajuste no 017, manda e saco. Senhor Salvador, bom dia. Boa tarde, eu tenho 32116, 1300 pés, na Momo Front. Tenho 32116, contato radar na decolagem, subo para o nível 370, após 2000 pés, vou direto contra. Após 2000 pés, é direto código, isso? Afirmativo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. Após 2000 pés, código. Para melhor visualização, tá? Prefiro final, final pista no zero, tem condições de decolar? Patrulha 04, estamos coordenando com a Torre Salvador de decolagens para o corredor Axé. Estamos esperando a autorização da torre. Certo, grato, atenção, 04. Patrulha 04, mantendo 300 pés via sentido contrário do corredor Axé, está livre. Lima, Mike, Quebec, na Quebec mantém posição e chame torre 118.95. Agora, Alfa Sierra 50 decolando de um pátio à sua direita, se afasta da sua direita, não interferirá com seu pouso, Guará 15. Guará 15, ciente visual com a aeronave decolando. Opa, 04, considere-se decolado aos 30. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, meu voto. Bravo, 1208, para o Copa. Salvador. Salvador, boa tarde, Oxa 6320, passo externo, passo gravado. Boa tarde, Oxa 6320, reduza para mínima de aproximação, número 2 para pouso em Salvador, continua a aproximação, aguarde a autorização 6320. Ah, você escuta aguardando, 6320. Já indo para a vertical do hotel Capuçaba, inicialmente 500 pés, acionado 5000. Gente, Copa 04, sob condições de visagem 500 pés, ajuste 10107. Confirme, tem condições de informar quantas milhas e a radial que fica o hotel Capuçaba do Rio Salvador? Já estamos na vertical do mesmo. Gente, o Copa 04. Reporte para a mudança de setor, Copa 04. Reportará. Agindo o tráfego, a linha mantém pista no zero, agilizar manobras, gol 9912. Sim, aqui, está passando a reposição aí, não autorizado, linha mantém, gol 9912. Toral no 5, no solo, aos 3, 1. Condições, correção, libera a pista Taxiway Eco, após taxi via Alfa e Delta, me chama de novo na Delta, Guarau no 5. Zero, pouso autorizado, pista no zero, vento no 70 graus, 109. Sim, mais à frente também tem uma formação bem próximo a Congo. Tá 32 no meio, aguarde coordenação, está livre de desvios, é ponte ao tempo. Sim, então a gente vai manter a sua 360 até a 32 no meio. Autorizado, deixa eu parar o caminho. Autorizado, 39, fecha. Hotel para o Parte 5, autorizado o cruzamento da pista 1735 para evitar ou estacionar a frequência livre até o Bravo Hotel. Ascensão do Copa 1000 pés na vertical do Hotel Capuçaba. Descendo 8. Autorizado 80, vou com 77, coral à direita, 5012-1208-2770 da Azul. Para posicionamento. Opa, pode ver os apontos na 32 da manhã, obrigado. E parte militar? Do parte de autoridades, mantém a posição na Delta, guardando graças, senhor. Mantendo a posição na Delta. 320 no solo aos 33, libera a direita, chame solo em 121, decimal 1. Salvo 21-6-320, uma boa tradição, muito obrigado. Autorizado nível 180 para conquista, rota conforme o plano. Decolada 10, com primeira curva direita na saída Arbor, transição Elefa. 5506 é o transponder e 1208 o controle. Correto para posicionamento. Salvo Salvador, boa tarde, Oceania 6320, Libro. Oxané, taxi Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 6320. Translado ao pátio de autoridades, Guarau no 5. Torre Salvador, bom dia. Oxané 6315, final da 10. Bom dia, Oxané 6315. Tráfego agora avistado, ajuste agora no 07. Continue a aproximação, aguarde pista livre, senhor. Eu tenho um bong da rua agora, decolando pista 10. Gente, o 6305. Pronto para cópia? Autorizado, Sierra November Delta Hotel. Segue conforme rota do plano de voo. Corredor axé inicialmente, curva direita, pista 107. Código 5476 e o controle no 208. Sobre o Capuçaba. Trato mantendo 700 em visual com ônibus da seleção. Parte 504 da pós, ciente, condicionamento correto, acionamento, táxi e a decolagem, agora quanto aí 1895, tambor voltou no novembro. Táxi azul 4089, está com 66 a bordo, 3:40, Zena Galeão. 4089, que módulo? Afirmativo. Poderia repetir as informações? 66 Bode, 3 horas e 40, Zona Galeão. Taxa à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017, azul 4089. Índia 1895, 4089, boa. Puxa na 6320, mantém a posição antes da Juliette, posição prevista a meia dúzia. Para a meia dúzia, previsto, vai manter a posição antes da Juliette, Puxa 6320. 1-0 na frente. Acho que a vista é uniforme no ideal de descida. Afirmativo. Essa para 050, ajuste 1017, eu acho que a vista é uniforme. Vista de uniforme para o sequenciamento, condições de reduzir para 2409. Tá. Então. Fala, Tática 3193 com 179 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e meia. Taxi Apache Índia, ponto de espera 2895, ajuste no 017, TAM 3193. Taxi Apache Índia, ponto de espera 2093. The authority vehicle. I have contacted the airport administration and they were just solving a problem with an aircraft of Gol and they were about to go there to see you. Haven't they gone there yet, sir? No, we haven't seen anybody, but we'll wait. I'm really sorry, I'm going to call them again. Thanks. Puxa número 315 no solo, aos 37, libera a direita, chame solo. Frequência 121.1. Libera 121.1, obrigado. Para 15 autorizado o ingresso na pista 1028, chame livrando no pátio de autoridades para 15. Posição de... Uma hora, 2, 3 milhas, rumo norte, cruzando o nível 180 para o 370, com um Airbus 320. Da 3216. Vamos para tráfego agora, posição de 2 horas. 20 milhas, rumo sul-oeste, cruzando o nível 210 para o 050, um Bravo 737-800. O TAM 3216, chame Centro Recife em 126.85, alterno 125.45. Boa. Copiado Guará 15, vai estacionar frequência livre, bom descanso. 9388, o vento de 1.70 graus com 1.4 nós, ajuste no 0.7, autorizado decolar pista no 0, 09388. Ele decolar então no 0, 9388, azul, obrigado. Boa, 4089, a linha mantém pista no 0. 0409, Salvador Bandar, Papa Romeo Alpha Vito X-Ray. Papa Romeo Alpha Vito X-Ray. Ah, sim. Identificação, desça para o nível 060, ajuste 10017, chegada mais. 0-0-0-9-7, chegada Mari, Alfa-Vito, S-Ray. Papa Tango, Oscar, Vitor, Uniform, chame sinal Salvador em 119.8. Papa, eu vou ter a question. Just a second. Azul 9388, decolado aos 39, chame agora o controle em 120.8, bom voo. 08, boa. 9388. Ecos 1 novembro, autorizado a decolar da pista 17. O vento agora de 170 graus com 1 correção. Ecos 1 novembro, aguarde só um minuto. Controle Salvador, é o Copa 04. 04, prossiga. Setor sul do aeródromo, afastado agora 1.8 milhas, acompanhando o ônibus da seleção. Só para informação, mantendo 500 pés. Entendo, Copa 04. O Eco 1-90 está ciente do posicionamento do Copa, à esquerda, correção à direita da pista no 7? Mantendo separação do mesmo, livre decolagem da pista no 7, Eco 1-90, vento no 7, 0 graus com 1 no 3, nós. Azul 4089, autorizado a decolar, pista 1-0, o vento de 1 no 7, 0 graus com 1 no 3, nós. Decolagem azul 4089. Salvador 3193, está pronto para decolagem. Copiado, 3193. A linha e mantém na pista no zero, senhor. A linha e mantém no zero, 3193. Eco Zulu November decolado aos 4-1, chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, tem um bom voo. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba para o nível 380, direto Ledo. Direto Ledo, está transmitindo para o 380, Azul 4089. Patango Eco Zulu November, informa o tráfego, posição de 1 hora, 5.5 milhas, mantendo 500 pés. Bravo 407, helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Patrulha 04, 70 tráfego no sentido contrário do corredor Axé, mantendo 1 no mil pés. É Papa Alfa 3-1. Você pode visual comigo. Gente, o patrulha 04. Salvador, boa tarde, boa noite, 64, estão na Papá. E a parte Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1017, azul 2770, bom voo. E a parte Índia, ponto de espera, 1897, azul 2770. Gente, voo no 964, vou estar. Papa Romeu Alfa Vitor X-Ray, chame sinal Salvador em 1-19-8. 1-19-8, Alfa Vitor X-Ray. Controle Salvador, até 3-1-9-3. 255, confirma indicada. 259, 1-2. Gente, reduza 220 nós para o sequenciamento, chame sinal Salvador em 1-19-8. 220, chama 19-8, 1-2. Controle Salvador, 3-193. Cifra em 1-26-85, alterna 1-25-45. É, coordene pro de papo com o mesmo, enquanto ele não conseguiu contato com o certo. Ok, 93, 882-685-2545, informa de desvio. Obrigado. Contato 3193, decolado? Afirma. Contato radar, suba para o nível 360, direto Leda. Voando Leda, subindo 360, 3193. 45, reporto um helicóptero mantendo 500 pés à sua direita, se afastando também à sua direita, não indiferente, perigo o seu pouso. Pouso agora autorizado, visto no zero, vento 180 graus com 129, ajuste 1017, pioneiro 45. Pioneiro 45, ciente do DAF, autorizado o pouso. Boa tarde, Papatango Oscar, Vitor Uniforme. Boa tarde, Papatango Oscar, Vitor Uniforme. Tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 017. Continua a aproximação, chame externo com o trem baixo checado avistando, Oscar, Vitor Uniforme. Chamada externo com o trem baixo checado avistando. 100 Golf Victor, Salt 910, descend to flight level 060, 281017, fly head ETAP intersection to intercept Mari arrival. India Tango Alpha, Papa. Correndo agora 2770, tá? Boa tarde, mantém um ponto de espera pistando zero, chão. Avanzou, deixa eu passar. Oscar Vitor Uniforme, eu reporto um Bravo 407, mantendo 500 pés. A sua esquerda não deve interferir com sua aproximação, Oscar Vitor Uniforme. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Uniforme, pode confirmar o vento para Oscar Vitor Uniforme? Vento agora de 180 graus com 190 nós. Olha, se está mudança de regra da presente, não observa base pela direita, toma 7. Oscar Vitor Uniforme, então plano cancelado aos 48, autorizado curva à esquerda, base pela direita da pista 17. Chame de base para final, trem baixo travado, Oscar Vitor Uniforme. Certo, com curva esquerda, chama pela direita, 17, baixo travado e uniforme. Azul 2770, alinha e mantém pistão no zero. Alinha, mantém, Azul 2770. Leve. Ajuda pra pegar. Vou indo pro 890 Delta Hotel e suba e mantém nível 105. Taxi Eco, senhor, Taxi Alpha, me chame de novo, Taxi Delta, para cruzamento da pista, pioneiro 45. Alpha, novamente, Delta. Oi, aquela aeronave mencionada anteriormente, a 510, vai interferir aqui com o Oscar Vitor Informe, na base pela ONU para 17. Negativo, Oscar Vitor Informe, é a mesma se encontra afastada das mediações da pista 17, ok? Obrigado. Os 770, autorizado decolar, pista 10, vento 180 graus com 109, ajuste 1017. Autorizado decolar, 10, 2770. Base pela direita, dá 17, base travada, uniforme. Oscar Vitor Uniforme, tem pouso autorizado na pista 17. O vento agora de 180 graus com 109, ajuste 1017. Pouso autorizado, essa vida uniforme na 17. No 10, o ajuste 1017. 3000 com 1017, voo no 96. Boa tarde, Papa Romeo Alpha Victor X-Ray, tráfego ainda não avistado. Ajuste agora no 017, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização de pouso, prosseguindo a aproximação, Alpha Victor X-Ray. Victor X-Ray, reposta somente um Bravo 407, mantendo 500 pés à sua direita, não deve interferir com sua aproximação, Alpha Victor X-Ray. Ciente, Alpha Victor X-Ray. C70 decolado aos 51, chame agora o controle de Salvador, frequência 120.8, bom voo. 208, graças. Salvador, Copa 04. Copa 04, prossiga. 04 na vertical do shopping, paralela, mantendo-se afastado 4.8 milhas de Salvador. 4.8 milhas de Salvador, ciente, mantém a posição, ou então táxi, correção, ou então voo um pouco mais ao sul, senhor. Show, interferindo no final, pista no zero, ok? Sim, posição mais ao sul. Copa Tango Oscar Victor Uniform, no solo aos 5-1, confirme baixo. IPTA ciente, livre, backtrack, chame livrando a pista, taxi papá. Romeo Alpha Victor X-Ray, tem pouso autorizado na pista 1-0. Vento de 180 graus com 10 nós. Livre pouso 10. Por gentileza, poderia confirmar qual é o pátio que vai o Alpha Victor X-Ray, tá com a comitiva da FIFA? Gente, só um minuto. Obrigado. Boa tarde, Guardião 01, prossiga. Guardião 01, aguarde só um minuto para decolagem, eu tenho um tráfego na pista 0. Chileza, chame na Oscar, Guardião 01. Obrigado, estacionar a frequência livre, tenho descanso. Salvador, Pioneiro 45, está na Delta, viva Alca na casa da final. Bloqueado Pioneiro 45, aguarde para o cruzamento. Go 100, go 6, confirming the indicated speed. Indicated speed is 250. Roger, reduce the speed by 220 knots for sequence. And after etape, you will intersect the Mari arrival. We'll fly Duna intersection. After ETAP, we'll fly heading Duna intersection and we'll intercept the localizer course. Okay, after ETAP, Duna, and then the localizer course, and we're slowing to 220 indicated. Zero pista livre, no 265. Tomei Alpha Victor X-Ray no solo aos 53. Zero pista próxima direita, chame solo 121, décima 1. Próxima direita, 121, Papa Romeo Alpha Victor X-Ray, obrigado, Batalha. Número 45, só mais um tráfego na final do pistão 0, pois autorizo o senhor a cruzar a pista. Ok, ainda guardando aqui, Batalha. Então, o Jânio Grosso está 1-0, está autorizado a decolar do 35. Livre decolado presente, Guardião 01, vento 190 graus com 109, ajuste 1017, chame fora do solo, Guardião 01. 1017, ajuste, fora do solo, Guardião 01. Trafegou na sua posição de 12 horas, está mantendo 1.000 pés, um helicóptero de filmagem da Copa do Mundo. Reporte visual com ele. Vai apontar de volta como está, mantendo o vertical da via paralela, 600 pés, e o impacto dele é 0.4. Graus com 1.09. Livre pouso, Golo 255. November 100, Golf Victor, call final, 119.8. 19.8, thank you. Torre Salvador, Copa 04, na vertical do Parque Pinto Azul. Prossiga, senhor. Copa 04, na vertical do Pinto Azul. mantendo posição, sir. Change. Controle Salvador, boa tarde, é o Guardião 01. Guardião 01, boa tarde. Diga. Faz imediações do farol de Itapuã para a escolta da seleção da Holanda, de Itapuã até Arena Fontenal, Guardião 01. Tenente Guardião 01, sob condições visuais 510, o ajuste em Salvador 1017, reporte já em sobrevoo. 1017, reporte horário em sobrevoo, Guardião 01. 5-5 no solo 5-6, libera a pista próxima interseção direita, chame solo em 1-2-1, décimo 1, senhor. 2-1-1, boa, 1-2-5. Pioneiro 4-5, autorizado cruzamento, pista 10-28, táxi hotel, estacionar frequência livre, Pioneiro 4-5, bom descanso. Obrigado, até daqui a pouco. Solo, 1-2-5, livrou foco. 1255, taxa de alfa, chame a Juliette. Alfa, Juliette, Gono 265. 964, tráfego ainda não avistado, ajuste 1017. Continue a aproximação, chame a pistão do trem baixo travado, Gono 964. Chama, continua na aproximação, voo 964. 964, reporte somente um tráfego, seu direita, um Bravo 407, helicóptero, mantendo 500 pés, não interfere com sua aproximação. Cliente, voo 964. 2230, do you have an update for us? I'm really sorry. I'm trying to contact the airport administration. They're telling me that they're trying to solve the problem. In their words, they're trying to solve your problem. I'm really sorry for that. That's what they're telling me, and they're saying the last time we spoke, they said that they're planning to close some aircraft and have your aircraft towed until one place in an apron here, but they told me that it's not official. They told me it's just a possibility that whenever they have something, they're going to tell you, but I'm really sorry. There's nothing else I know of. Okay, that's no problem, but did they give you any time window which we have to wait? I'll ask them for that, sir. Okay, thanks. Autorizado pouso do 964. 964, livre pouso, vento 190 graus, com 109, ajuste 1017. Pouse a fim de liberar a pista no taxiway Fox Trotter, a taxiway Golf, que se encontra em Prescott agora. Não, pouso autorizado, vai tentar levar na Fox Trotter, 964. No portal 09, agora 255. Para o táxi passageiro 2230, tem 60 a bordo, autonomia de 4 horas, 5 horas, alterna Salvador. Poderia confirmar o PLB? 60. Vai, escuta. Vai ingresso no pátio principal 2230. November 100, Bell Victor is on a 7 mile final runway 10. November 100, Golf Victor. I still do not have you inside in final QNH 107. Continue your approach. Stand by for landing clearance. November 100, Golf Victor. Okay, continuing Golf Victor. Golf 1964 no solo aos 1700, primeira pista próxima à direita, chame solo em 121, décima 1. Direita 21, boa. Gentileza. Voo 2008, está em contato com o radar 70 milhas sudoeste de Salvador, autorizado chegada a Mari, voo em Mari da presente. Chegada a Mari, Mari da presente, 2008, Mari da presente. Check landing gear, clear to land runway 10, wind is 190 degrees, 10 knots, inclination 017. Put your gears down and we're clear to land 10, Golf Victor. Pro 010. Estimativo, né? Essa PRO está limitada pela radial 250 do VR Salvador. A PRO é 250 do VR Salvador. Controle, boa tarde, TAN 9712, passo 220 para 160 na chegada a bom. TAN 9712, autorizado via chegada a bom, que desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1017. Até 4.000 pés, 1097 4 de Salvador, é o Papa 04 04, prossiga. Afastado agora 8.4 milhas na vertical do Shopping Salvador, acompanhando a delegação. Gente, na escuta do controle, informa ajuste 1-0 no meio. 1-0, 1-6 para o Copa. Voo 9046, desça até o nível de voo 06200, via chegada a Mari, fui da presente a posição ISAC. Eco Zulu November, na escuta do controle? Ok, serviço radar terminado, para serviço de informação de voo e alerta, chama o centro, frequência 1288, alterno 260. 2868 para... Manda Juliette, voo 964. 964, Juliette, portão 10. Juliette 10, 964. Torre, acima a navegação na proa de Mari, para chegar na Mari, descendo até os 50. Direita Mari, autorizada a chegada, descendo para o 0. Patrulha 04, está autorizada evoluções nesse setor, não atrasa para informar no momento. Paciente 04. Borga, back slowly via Alpha and from back to Fortex Juliet. Cruzar o nível 100, iniciar redução para 2209. Ao passar o nível 100, reduz para 2209. Ativo, vai ser o número 2 no sequenciamento, Gol 9046. 9046. Gol 2008, Savano Mari, confirme. Gol 2008, controle. Prossiga, 2008 está retroando Mari. Seu corretor desvio, confirme. Como trata sua posição 1 hora 12 milhas com rumo sudoeste, passando 50 em subida 1 Alfa Tango 72? Gente. Confirme quem chamou o controle. Siga, 2770. É como sinal 60. Autorizado, final 160. Obrigado. Voo 2008, voo e ITAP da presente. ITAP, 2008. Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Estamos mantendo separação do helicóptero aqui na região de Guapetinho e estamos com atenção para o meu pés. Tá, o tráfego está cruzando com o tráfego agora. Meu pés aguarda autorização de ascensão. Aguarda, Guardião 01. Copa 04 está visual com o tráfego do Guardião. Outro helicóptero mantendo 500 pés. Próximo do seu tráfego, meia milha. Controle 9046. 9046, prossiga. Apertando desvio à esquerda pro 050. Gente, fome no término do desvio. Sim, ao 046. Controle Salvador, boa tarde, passarido 2230. Passarido 2230, autorizado via saída Arbo, vigilância radar. Via Arbo 2230, não comprei o perfil de saída da carta? Tem o perfil da carta, restrito 3000. Então vamos meter 3000, 2230. Pode Salvador, voo 1164. Voo 1164, autorizado via, chegada a Mari. Desça e mantenha 070. Via 070, 1164 na chegada a Mari. Ótimo. Interceptando informe Zulu 10 e sai conforme Hot. Controle 120, decimal 8, responda 5463. Copa 04, controle. Copa 04, na escuta. Informação, tem um tráfego à sua direita, um helicóptero, mantendo 700 pés. Tem contato visual com o tráfego, com a passeia 50? Acima sim, senhor. Gente, mantém a separação visual com o tráfego. Sim, tudo para o Copa. Patrulha Salvador, Xanera 6141, boa tarde, está papá. Xanera 6141, boa tarde, autorizado via chegada a Bonf, desce e mantém nível 050, vigilante. 050, via chegada a Bonf, 6141. 3205, 01, está pronto, está pronto. Obrigado, 3205, pushback, it's a national tax. Obrigado. Remember 100, go for V to the ground again. Okay, go ahead. Clear, enter. Taxiway Kilo, SUA Prone 3, the position 4, Lima. Okay, pay attention to the marshal. Okay, we are. Continue na proa de ITAC, descendo para o 50, chame agora sinal Salvador na frequência 119 decimal 8. Ok, ITAC, descendo para o 50, Salvador 198, do 2008. Obrigado, motorista. O 964 está autorizado de desvio à esquerda, descendo até o 0620. Ok, desvia. Competição 060, desvia esquerda, o 964. Passarido 2230, controle. Na sua escuta. Realize ascensão a nível 180, agora sobre vetores para evitar tráfego na chegada, curva à esquerda, na proa 235. Ok, subindo para 180, esquerda 235, 2230. Ok, we will check your flight plan to Fortaleza. I will contact you in a few minutes. Duas milhas para Coral, serviço radar terminado, chame controle e Léo na frequência 120, decimal 1. Patrulha 04, controle. Patrulha 04, controle. Caçou, escuta, precisa? Bem, vamos que vamos ter agora uma sequência de aproximações LS da pistola.